Red Jet 6749, 56 a bordo, 4 horas e 10, altera Confins. Copiado 410 Confins e 56 a bordo, confirme 56. Afirmativo. Salivre táxi Juliette Alfa até o ponto de espera da Charlie, ajustado agora 10016, chame quando pronto para a decolagem. E Juliette Alfa, na Charlie com 016, web 6749. Livre, chame táxi. Camará. Força Golf Tango, bom dia. Tá pronto pra cópia, 090, Paulo Afonso. Primativo, pronto pra cópia. Força Golf Tango está autorizado direto para Paulo Afonso no nível 090. Após a decolagem da 17, curva à esquerda, saída lotar, transponder é 5015, controle opera em 119, decimal 35, cotejo. Faixa Golf Tango, correto, tá livre acionamento, chame pronto para o táxi, o que negar 10016 agora. Corre o MJET 6749 no ponto de espera da 10 pronto. O MJET 6749 tá livre decolagem da 10, vento de 170 graus com 15 nós. Livre decolagem da 10, WebJet 6749. Está livre táxi para ingresso no 7, Oscar Gustavo. Jet 6749 decolou de Salvador ao 05, chame agora o controle em 1935, tem um voo e uma boa noite. Perdão, bom dia. 1935 controle, bom dia, bom trabalho. O Golf Tango para ingresso no 7. Golf Tango tá livre, ingresso, chame aliado pronto na 17. Tango. 749, 340, vigilância, saída da EL. 340, saída da EL, é possível proa de dinheiro é para o vigente 6749? 749, proa de da EL, da presente. Ok, proa de da EL, vigente 6749. Para o táxi, POB 96, 3 horas e 30, alternando com o fim. Livre táxi à sua direita até o ponto de esperada 10, chame pronto para decolagem 6700. Livre táxi até ponto de esperada 10, 6700. Gustango alinhado pronto. Nossa, Gustango está livre de decolagem da 17, o vento de 170 graus com 18 nós. Gustango, muito bem. Oi, o Webjet 6700, próximo ao ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Webjet 6700 vai manter a posição no ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, 6700. Jet 6700, informo que aguardará cerca de 2 a 3 minutos. A aeronave de pequeno porte decolou da 17 agora com curva à esquerda. Vamos aguardar o cruzamento da mesma. Posso ser autorizado a sua decolagem? Sim, gente, aguardando, 6700. O Papatango Oscar Golf Tango decolou de Salvador ao 09. Chame agora o controle em 1935. Tamo voo e um bom dia. Vamos lá, 1935, mais grato, bom dia. Número 264, alternando 1-3325. 264-3325, grato, bom dia. Controle, bom dia, o Oscar Golf Tango decolou no 17 no momento, acionado 5015. Oscar Golf Tango, supor 090, se delotar. Tango, para o 90 na lota. Jet 6700, a linha mantém a 10. A linha mantém a 10, 6700. Identificação, vigilância, mantém o 340. 00, agora autorizada a sua decolagem da 10, vento de 180 graus com 189. Iniciou 9760. Zona 2, chame o controle 1935, tem um voo e um bom dia. 1935, bom dia, obrigado, bom trabalho. O Victor Kilo Delta, copia. Matango, Victor Kilo Delta na escuta, tá, copia. Victor Kilo Delta, autorizado para a Vitória da Conquista, o nível 100 até 40 milhas, após acende a 105, visual direto, circulando lá 17, curva direita, saída gole até gole, após direto, o transponder é 5033, se o controle opera em 119, decimal 35, cotege. Delta correto, chame quando pronto para acionamento. Só para livre acionamento no pátio 5, chame para o táxi, que nem H agora, 10, 16, a informação acaba de ser atualizada para a Índia. Chame para ingresso na 17, o Victor Kilo Delta. Chama NA de pronto, Victor Kilo Delta. Chame Recife. 1264, alterne 1-3325. 1264, 1-3325, objeto 6700. Golfing número 1, Infraero ciente. Autorizado, reporte ao término, mantenha minha escuta, o Alfa Yankee Echo. Grato, manterá. Delta está livre, decolagem da 17, o vento é de 1,80 graus com 15 nós. Delta decolou aos 1-8, chame o controle em 19-35, tem um bom voo e um bom dia. Está bem, agora o que tem que ser, deve ser que a máquina. comunicação de lança, pode ir no 400, após pagar 1,27296. Seu estimado para o povo, Paulo Afonso. Estamos estimando o Paulo Afonso, 0925, senhor. O senhor já modifica, solicita, Matheus 95. Então, de voo modificado, 924, Alto Golf Tango, o estimado para o povo, 0925. Sim, Matheus. Chame agora Centro Recife, 12685, alterne 12545. 12685, 12545, Golf Tango, grato, bom dia. Responderá o 0256 e o controle opera em 119.35, cortejo. Aprovado conforme 0800 direto, decorre 17, curva direita, coral 0256 e 119.35. Correto, Oscar Golf Kilo, chame quando pronto para o push e acionamento. Tá, pronto para acionamento. Perdão, tá livre acionamento, que negar 1-0-6, chame para o táxi. Para táxi. controle com a Zabu, papai, vira o Kilo Delta. Prossiga, Vitor, Kilo Delta. Cancelando o plano para o 085. Plano de voo modificado, 28, prossiga ao 085 e foco estimado para o voo. Estima a conquista ao 0920. 0920, copiado. Qual o Unit 0910? 0910. Kilo, pare em